Que eu não sei porque que o cara vem te fazer essa piada achando que vai ser engraçado. Qual? Eu tava 7 anos trabalhando com isso, cara. Como é que o cara acha que ele vai fazer essa piada pra mim e ele é o primeiro? Que babaca. Ah, você pinta como eu pinto? Ah, puta que pariu, velho. É quase igual aquela, ah, se eu cozinho arroz, não, é, se eu faço arroz, se eu cozinho, é, nossa, é meu? É tipo isso, não, sabe? Não, tem umas piadas muito infames, cara. Então, criem piadas novas. Não, tá certo, ó, se você trabalha com